e rodo a cidade pra ver se esqueço um pouco de você. Em cada esquina aumenta a saudade, a minha vontade é de te ver. Uma cerveja com alguns amigos pra ver se põe uma cuca no lugar. Mas o que eu quero é ter você comigo, parece castigo, eu só sei te amar. Você. E entre um gole e outro choro por você. E entre um gole e outro eu vou enchendo a cara até amanhecer. E entre um gole e outro falo de você. E entre um gole e outro choro por você. É da paixão acesa que haja cerveja pra te esquecer. Cidade, pra ver se esqueço um pouco de você. Em cada esquina aumenta a saudade, a minha vontade é de te ver. Uma cerveja com alguns amigos pra ver se põe uma cuca no lugar. Mas o que eu quero é ter você comigo, parece castigo, eu só sei te amar. E entre um gole e outro choro por você. E entre um gole e outro eu vou enchendo a cara até amanhecer. E entre um gole e outro falo de você. E entre um gole e outro choro por você. É da paixão acesa que haja cerveja pra te esquecer.